24/7, os tiros sobre a mesa. Uma dose de uísque, eu tô de boa, de cerveja. Ainda é sexta-feira, hein? Mais tarde nem te conto. O errado é cobrado com juros e sem desconto. Ha, ladrão não dorme, não, e nem cochila. Flagrante tá na mente, já não tá mais na mochila. No bolso da bermuda, só constas numerada. Pivete, contabiliza o lucro da madrugada. Das 7 às 9 é chão, lupa vermelha que nem brasa. Cê quer dinheiro, porra, então sustenta essa parada. Quer tão pisante novo, já quem tá estripada. Poder bancar a mina, mas preza que dá quebrada. E o comercial nem tu fala, não entra. Tem o que cê quer e você vem pagar e compra. Eita, verdinha, cantina aqui, muitos hotéis. Começo das dobras, vira noite até as 7. E hoje tá tendo, tá tendo, tá tendo. O que cê tá querendo, querendo, querendo. Eita, verdinha, cantina aqui, muitos hotéis. Começo das dobras, vira noite até as 7. 24/48, ladrão não dorme. Tá de coruja, municiando os revolve. No muro tem uns toque, na mente a frieza. Dinheiro é a meta, agora dono de empresa. É, gerando lucro e risco ao mesmo tempo. Se for bom funcionário, até garanto um aumento. Tem uns que quer somar, outros que quer cair pra dentro. É, as ponto com vai na reta e eu só lamento. E hoje tá tendo o que cê tá querendo. Hoje tá tendo, tá tendo, tá tendo. O que cê tá querendo, querendo, querendo. E eu comercializo sua luta. Tem o que cê quer e você vem pagar e compra. Eita, verdinha, cantina aqui, muitos hotéis. Comércio das dobras, vira noite até as 7. E hoje tá tendo, tá tendo, tá tendo. O que cê tá querendo, querendo, querendo. Eita, verdinha, cantina aqui, muitos hotéis. Comércio das dobras, vira noite até as 7.